Você está ouvindo o LR Cast. Continue por sua própria conta e risco. Silver, está começando mais um. Porque como eu já tinha dito antes, eu achei o Fala Galera tava muito batido, então eu vou testando outras frases ao longo do LRCast. Em busca da entrada perfeita. Isso, exatamente. Tipo o Marcelo D2, só que sem maconha. Tá começando mais um LRCast. Hoje é um tema especial, eu acho, né? Finalmente nós temos o mito entre nós, não é, Raul? Ele deixou de sair do mundo textual e veio pro podcast e espero que venha pra ficar de vez. Depois do Príncipe de Nova Iguaçu, que vocês conheceram hoje, vai vir outra entidade cósmica no próximo. Um cara que também só tava... Sim, exatamente. Aumentando assim, o panteão. E assim, aos poucos, vamos montando o nosso time LRCast. Mas antes de falar dos participantes, vamos falar do tema, né? Acho que é válido. Então, foi um tema que a gente queria fazer super sério. Ficou um pouco galhofa, porque saiu do nosso controle. Mas foi de coração, tá, gente? Em nossa defesa, não tem como, né? A gente tenta. A gente tenta fazer a parada séria. E realmente tem momentos muito sérios ali. Tem. Vai da galhofa a seriedade máxima. Um instante. Em poucos minutos. Dependendo da edição que a gente fizer, vai ser pior ainda. Vai ficar mais breve. E qual é o tema, Raul? Então, quadrinhos da Segunda Guerra, como eu falei. A gente pega tanto produções de época quanto produções posteriores. Faz uma análise histórica. Afinal, tem 3 historiadores no podcast. Historiadores. Enfim, entenderam, né? Historiadores em potência, né? Como diria o outro. Em potência. Então, a gente quer meio que fazer uma cronologia das histórias em quadrinhos ali ao longo do século XX. A gente quer fazer um próximo de Guerra Fria. Então, se a galera curtir esse, a gente... dá continuidade aí nos trabalhos. Exatamente. E quem são os lindos maravilhosos que estão participando deste cast hoje, Raul? Bem, tem eu e você, que é tipo arroz e feijão, né? Aham. Aquela coisa que você não é nem uma surpresa quando você chega em casa pra almoçar. Temperados com sazão. Mas tem o de Nova Iguaçu, Loubach, Matheus Loubach, que é aí, é algo que veio pra mudar. Se prepare. Pra se apaixonar. E temos o Vinícius, que pra... não sei como, se as pessoas gostam do Vinícius, elas têm medo. Mas eu sempre acho que ele é tipo aquela pimenta do reino diferenciada. Quando está, faz aquela diferença. Ok, né? Sim, Vinícius, é assim que eu te enxergo. Inclusive você que quer... Se você quiser mandar um... Se você tem algum amor platônico pelo Vinícius ou um ódio, por favor, manda um e-mail falando dele. Assim, pode ser anônimo, de preferência anônimo, falando assim, todo o seu amor pelo Vinícius. E é importante falar que os reviews de Game of Thrones continuam. Continuam. Se eu não falhar com vocês, enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast, já teremos o terceiro filme do Clube dos Filmes Esquecidos. Espero. A verdade é que a gente pensou nessa série muito mais rápido do que a gente consegue ver filmes atualmente. É porque tem que ver filmes normais e filmes esquecidos. É foda, né? E o foda é que a gente sempre cai num debate sobre se o filme é esquecido ou não. Isso. Cai todo um conceito sobre esquecimento, caralho. Isso, aí sempre... É bonito, mas você... historiador é um inferno. Mas... Debate sobre memória, o caralho, muito bonito, mas, enfim. Bonito é uma palavra, né? Mais algum recado? Bem, fala aí pra onde o pessoal consegue contactar a gente. Então, gostou do meu Raul Silver? Quer fazer um comentário sobre ele? Cara, se a gente tivesse público, eu falaria pra gente fazer uma campanha, tipo, escolha a entrada do Douglas. É uma boa, mas acho que a gente não tem público pra isso por enquanto, fica... É. Nós somos gênios incompreendidos. É, e também nego ia votar, sou uma putinha safada e ia ficar muito difícil pra falar isso todo episódio, mas enfim, é... É uma treta, mas enfim... É, se você gostou do episódio, quer falar bem, não gostou, quer falar mal, gostou da minha entrada e quer saber como, quer dar ideias de entrada, né? Por que não? Você pode fazer isso pelo nosso e-mail, que é o contato@laranjaradioativa.com.br. Pode fazer isso pelo Facebook, que é o facebook.com/laranjaradioativa. Se você quiser nos xingar em apenas 140 caracteres, tem o Twitter, que é o @lradioativa. E você sempre pode escrever no nosso site, www.laranjaradioativa.com, na seção de comentários do post do cast. E caso você não lembre do Lobá que vai participar hoje, a gente vai deixar linkado aqui um dos últimos textos dele, se não me engano foi sobre X-Men. E é isso. Eu falaria que eu sou um putinha safada se rolasse uma votação assim, homérica. Ah, isso tem tudo. Tu tem tudo pra dar treta. Você guarda uma treta só por isso. São só palavras. São só palavras ao vento. Não, o problema são que essas palavras podem gerar. Enfim, já tá a apresentação curtinha dessa vez. Eu não vou falar dos reviews de novo, porque eles estão pra sair. Eles vão sair, tá acabando essa temporada desgraçada. Eles vão acabar juntos. Deu um pouquinho de atraso, mas tá tudo certo. Entradinha um pouco mais curta, vamos direto pra esse cast que tá um dos melhores casts nossos, né, cara? Não tá. Você sabe que não tá. Ah, tá sim, foi maneiro de gravar. Rolou um papo. Maneiro de gravar. Rolou um papo bacana. Teve umas coisas que não puderam entrar em respeito ao próprio Lobac. Respeito à humanidade. Também. Mas vale muito a pena você ouvir. A gente deve ter falado um monte de merda também, porque a gente fala um monte de fato histórico que a gente não tem certeza. Mas... Mentira, não. Isso não, cara. Tem uma coisa... Se tem uma coisa nessa vida maldita que você pode confiar é que a gente leva essa história a sério. Ok. Ok, então. Então é isso. Chega de falar que a gente já tá falando demais. Vamos pro cast. Então vamos começar essa desgraça sobre quadrinhos e Segunda Guerra Mundial. Então, hoje aqui a gente tem três historiadores e o Vinícius. Então acho válido a gente começar já com aquele contexto histórico gostoso, né? Aquele contexto histórico bonito, sacana, que vem dançando. Então, o que a gente pode falar sobre a Segunda Guerra Mundial? Bem, Douglas, como você é o cara que fala que sabe menos de quadrinhos, que só vem aqui pra escrotizar os quadrinhos, você pode dar o contexto histórico, né? Olha só, eu quero dizer que isso é uma calúnia. Eu não escrotizo os quadrinhos. Já aprovado, cara. Tem uns podcasts antigos, você fica zoando aí. Antigo, semana passada. Você gosta de Planeta Hulk, pronto. Isso é uma blasfêmia. Planeta Hulk é bom, cara. Tem Hulk Gladiador, isso tem que valer de alguma coisa. Enfim. Bom... Acho que a gente pode falar primeiro que a Europa estava na merda, né? Como sempre, pra variar um pouco. Então, caralho, cara, é porque assim, falar de contexto de Segunda Guerra, acho que todo mundo conhece o contexto da Segunda Guerra, né? Nazismo, aquela merda toda, fodida. Estados Unidos se firmando como potência mundial. A Europa mergulhada na crise de 29, menos a União Soviética, né, Lobach? gloriosa, União Soviética. Tem que levar em conta também a África dividida em colônias, a Ásia dividida em colônias, o Japão começando um processo imperialista ali no Oriente, na Ásia como um todo, no Oceano Pacífico. Pô, sim. Eu acho importante falar o porquê que a gente chama de guerra mundial, né, cara? A gente vai chamar de guerra mundial, tanto a primeira quanto a segunda, porque elas têm assim uma... Porque a economia mundial ela passa a ser voltada para a guerra, tanto na primeira quanto na segunda. Porque né, não, nem todos os países do mundo participaram da guerra, mas a economia né, da maioria deles se volta para a guerra. E aí que entra, eu acho que os quadrinhos eles têm uma participação importante nisso, porque eles vão fazer a propaganda da Segunda Guerra Mundial, né? Eles vão... aquela ideia de esperança, né? E com a economia voltada para a guerra, eles ganham um espaço que talvez eles não teriam sem a guerra. Porque, por exemplo, como o Capitão América, ele ganha muito espaço a partir da guerra. E talvez é um personagem que sem a guerra não teria surgido. Pelo menos não naquele momento. Também porque você precisa de um contingente de mão de obra, né? Vamos dizer assim, né? Para essa guerra. E você precisa desses garotos, né, de 17, 18 anos, dentro de 17, 20 anos, que leem, consomem quadrinhos nesse momento, né? Um momento onde... Sim, que querem ser os heróis, né? É, e aí você apela pra esse tipo de propaganda com essa galera. E também é uma coisa engraçada que você tá falando do quadrinho servindo de propaganda, mas ele também servia pra coisas mais banais, por exemplo, pra equilibrar o peso dos navios quando eles saíam do porto. Por exemplo, era muito comum que eles saíssem se você saísse um barco dos Estados Unidos para a Europa naquela época, ele saía cheio de mantimento. E aí, quando ele voltava, eles recarregavam com quadrinho. Com os quadrinhos que os caras já tinham lido, né? E eles devolviam, a galera do front devolvia para equilibrar o peso do navio, para ele não voltar com um lado mais sobrecarregado que o outro. Não, é o uso mais útil dele. Caralho! Olha! Tá limpando. Nossa! Esse é o Lobato. Não, tô brincando. Mas tem uma coisa engraçada de falar, né? Que tipo, os quadrinhos eles já existiam antes da guerra, mas eles justamente comic, né? Em inglês tem esse nome, porque eles eram quadrinhos cômicos. E geralmente era tudo tira de jornal e tal. A DC Comics é que começa a fazer essa parada do quadrinho inédito. Porque geralmente o que você comprava uma revista em quadrinho era compilado de coisas que saíam, em algum momento saíram em tiras de jornal, e compilavam a história toda, digamos assim, numa tacada só. E o melhor custava o quê? Um centavo? Ah, 5 centavos, alguma coisa assim. 5 centavos de dólar, alguma coisa assim, né? Era bem barato. Mas assim, também vale falar que como você tinha como o nazismo, ele era um regime propagandista, né? Tinha uma propaganda muito forte, o próprio fascismo também. Talvez isso tenha surgido até pra balancear também, né? Tipo, pelo outro lado, né? Porque os Estados Unidos viu essa forte propaganda que até chegou em certo nível pra dentro do território americano, né? Vi de Henry Ford, que era um dos... Era um cara que era bastante... Como é que se diz? Alinhado com as ideias nazistas. E aí, pra balancear isso, eles trouxeram os super-heróis, né? Fizeram essa propaganda mais forte contra o nazismo, especificamente. Competir com a propaganda nazista você tinha que ter um ramo muito forte, porque a propaganda nazista ela era muito forte, né? E assim, aqueles filmes como O Triunfo da Vontade, por exemplo, aquilo ali é absurdo. As pessoas compravam a ideia de um jeito sensacional. Não, quer dizer, não sensacional de bom, né? Mas sensacional assim de absurdo, né? Mas funcionava, quero dizer que funcionava. E o quadrinho, ele tem que fazer isso, né? Então ele tem que ser bom. Você não vai fazer um filme, porra, do Roosevelt falando sobre a guerra. O Roosevelt não tinha nem metade da campanha política e do apelo popular que o Hitler tinha. Então você tinha que ter uma outra saída. E eu acho que os quadrinhos funcionaram como esse escape. Sim, e até a coisa da dicotomia do quadrinho e visivelmente dentro dessa dicotomia o vilão ser o nazista... É muito por causa disso, né? Porque era uma propaganda que estava chegando muito forte nos Estados Unidos e você precisava combater ela com tanta força quanto. Então você pegava um símbolo, um cara vestido com a bandeira dos Estados Unidos batendo num cara do Hitler, né? Porque, tipo assim, este cara é contra os Estados Unidos. Ele é um inimigo dos Estados Unidos. Tem que deixar isso bem claro, inclusive. E tem uma coisa engraçada, né? Que o Stan Lee, depois de bem mais velho, né? Dando entrevista, perguntaram pra ele assim, mas vocês recebiam dinheiro do governo americano para fazer as revistas? A Stanley falou, não, cara, claro que não. O governo não precisava pagar nada pra gente. Porque, porra, você acha que a gente, no meio da Segunda Guerra Mundial, não ia se aproveitar desse momento pra escrever nada em relação a isso? É óbvio que a gente ia fazer, eles não precisavam pagar a gente ia fazer de qualquer forma. Então, assim, tem muita gente que pensa que o Capitão América, que o Super-Homem indo pra guerra, que o Batman indo pra guerra com o Robin, foi um grande... Tipo, a galera sentou em Washington e falou, não, rápido, tragam o Super-Homem e o Batman, precisamos deles, entendeu? Não foi bem assim. Porque eu acho que o pessoal confunde muito com a história do Walt Disney, né? Que também é uma coisa que a gente tem que falar aqui depois, que realmente foi uma coisa planejada e tudo mais. E a Warner Brothers também, né? Que tem... O Tom Jerry. É, o Tom Jerry, o próprio... Mas, assim, a própria Warner Brothers fez cartoons pra Segunda Guerra, pra motivar os soldados, né? Esse paralelo de motivação você tem com Superman e Capitão América, porque o Superman foi criado um pouco antes, seria um alienígena, defensor e tal. Logo depois você cria o Capitão América, que na verdade é um cara que tá lá no fronte de batalha, que é um de nós, entendeu? Então você sempre tem esses paralelos de representatividade na guerra. Sim. Pô, eu acho que também é repetir uma fórmula que deu certo antes, né? Porque acho que o objetivo do quadrinho na época era, digamos, despertar um certo grau de nacionalismo. E já tinha dado certo na crise de 29 com o Superman. Então é repetir uma fórmula que já vinha dando certo. Sim. E ela dá certo da mesma forma na Segunda Guerra Mundial. A cultura pop, ela tem esse, principalmente os quadrinhos, esse poder de despertar o nacionalismo. No caso do Capitão América, ainda acho isso muito mais emblemático, né? Pelo fato de que depois da Segunda Guerra o Capitão some, né? Assim, as vendas caem drasticamente depois da Segunda Guerra, por um motivo óbvio, né? E ele só vai voltar quando o auge da, lá pro. Quando a Guerra Fria tem um auge, começa a ter seu auge, né? E aí faz sentido ter um Capitão América de novo. Que aí tem toda aquela história do congelamento, de ter ficado parado e tal, essas coisas. Que é muito aproveitado agora nos cinemas também. É engraçado que essa primeira história do Capitão América tem aquela capa emblemática dele socando o Hitler, né? E aí você vai ler as primeiras histórias, as cinco primeiras histórias, ele nem vai pra Europa. É ele resolvendo problemas, tipo, em Nova York, sabe, assim, nas ruas. É ele caçando nazistas que já estão dentro dos Estados Unidos. É uma parada meio até anticlímax, assim. E até fazendo um paralelo com o que o Lobach falou no início, em termos de economia, você via que era algo rentável também, porque você tinha quadrinhos do Tarzan lutando contra, porra, exército nazista, você tinha o Príncipe Valente, que se passa numa época anterior, lutando, no caso, acho que contra os Hunos, né, que são os germânicos, tem histórias de Dick Tracy lutando contra... espiões, não sei o quê. Então virou realmente um negócio, entendeu? Tem muita história do fantasma também lutando na frente africana com nazistas, né, nas colônias africanas. Uhum. Tem o Flash Gordon. Flash Gordon no futuro? Como? Cara, porque... Exato, tipo o Chris Valente. Você faz um paralelo com a época. O Flash Gordon enfrenta uns caras lá meio fascistões, assim. Ah, não, o Flash Gordon ele enfrenta o Ming, né? Que seria tipo a galera do Japão, né? Seria a frente japonesa. Tava vendo essas primeiras histórias do Capitão América e, cara, tem umas coisas assim que eles perdem a noção, né, cara? Porque é aquela época que podia tudo. E tem o Capitão América quer entrar num lugar, num clube, pra investigar nazistas, né? Pra variar, né? Porque não. E aí ele vira pro Buck, o garotinho Buck, que hoje vocês devem conhecer nos cinemas como Soldado Invernal, mas houve um tempo em que ele era só Buck, um garotinho de 10 anos que ia lutar na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América vira pra ele e fala assim, Buck, rápido, precisamos nos disfarçar pra entrar nesse clube. Aí o Buck, como nós vamos nos disfarçar, Capitão América? Ele, já sei. Aí eles se disfarçam de mulheres, tipo perna longa, e entram no clube. Mas a mulher com a máscara do Capitão América? Não, ele tira a máscara, só que o Steve Rogers, cara, ele se fantasia de vovozinha. Nossa. Vovozinha, assim, vovozinha. E a vovozinha tá entrando no clube. No clube nazista, motherfucker. Tipo, caralho. Que plano é esse, cara? Isso era o Jack Kirby plantando a semente pra agora, em 2016, Capitão América falar raio Hydra. É verdade. Eu só falo isso. Tá bom, né? Mas aí, Mas então é isso, né? Essa merda toda acontecendo, a Europa fodida, os regimes nazifascistas ganhando, se expandindo dentro do cenário europeu, se tornando ideologias cada vez mais fortes. Os Estados Unidos, a princípio, meio balançado aí, não sabe para que lado que vai. A Inglaterra sempre contra desde o começo, né? Apesar de ter deixar rolar. Porque também existia aquela coisa do nazismo contra a União Soviética, né? De que eles dois eventualmente iam se bicar. Aí estourou a guerra e com ela a produção de quadrinhos. Né? Eu imagino que nesse momento também, não sei bem, né? Porque tinha toda aquela questão de você economizar materiais e tal. Eu não sei se isso chegou a afetar os quadrinhos. Mas... Não, cara, não chegou a afetar não, porque... Não, o papel não chegou a afetar, cara, porque era uma coisa... Era uma coisa muito útil e... O bem ou mal, o exército americano, ele gastava uma grana forte pra você entreter tropas, né, cara? Principalmente porque isso foi uma prática que veio desde a Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial é conhecido por uma guerra de trincheiros, ou seja, uma guerra meio um tanto quanto monótona em alguns momentos, que as pessoas ficam paradas por muito tempo. Então, desde então, você tem essa cultura de investir em leitura, em cigarro, em chocolate, coisas pra você manter a tropa motivada. Droga, no Vietnã, principalmente, se usou muita droga. Sim. Mas aí, então, assim, a gente falou muito do contexto dos quadrinhos surgindo antes da guerra, mas e aí, qual é a função desse quadrinho dentro do... Desses quadrinhos, né? Do Capitão América, do Super-Homem, de outros, do Batman, dos personagens principais, pelo menos, dentro do contexto, dentro da Segunda Guerra, com a luta rolando, com a treta. Cara, tipo assim, o Super-Homem, acho que ele foi o primeiro a inaugurar essa parada, porque tem um quadrinho dele que é ele voando pela Europa, aí ele vai na casa do Hitler, pega o Hitler, ele vai na casa do Stalin, pega o Stalin, e aí coloca os dois no tribunal das Nações Unidas e, enfim, assim acaba a Segunda Guerra Mundial do Super-Homem. Eu pensei que você ia falar, ele pega o Stalin, pega o Hitler, faz uma suruba louca. Viu, gente? É todo mundo igual perante Deus. E aí, enfim, e aí foi a primeira coisa que rolou sobre isso, e foi uma parada extremamente simplista. Caraca, Vini, se esse quadrinho que você falou existisse, aquele selinho de censura ia surgir muito mais rápido. Ia ser um selinho enorme, cara. Ia ser uma página com selo. Ia ser metade da capa. Tá? Aliás, esse selinho foi feito por um alemão. Fica aí o Inception. Alemão ou um descendente de alemães? Um alemão. Enfim. Mas enfim, aí o que é a parada engraçada é que essa porra chegou na Alemanha nazista. E aí o... Me escapou o nome dele, o Lobach, você sabe, o chefe de propaganda nazista. Goebbels, isso. Ele virou e falou que o Super-Homem ele só podia ser judeu mesmo, criação de judeu, porque quem lia uma coisa dessas era intelectualmente circuncisado. Nossa. Seja lá o que ele quis dizer com isso. Whatever. E aí depois começou essa campanha forte, principalmente da DC na época, de levar o Batman pra frente de batalha, junto com o Robin, levar o Super-Homem. Surge também nesse contexto a Mulher Maravilha, que também carrega a bandeira americana no corpo, mas é um contexto um pouco diferente. Mas tem muita coisa da Segunda Guerra. Porque tem mais a ver a Mulher Maravilha com as mulheres que ficam nos Estados Unidos, né? Enquanto os maridos vão pra guerra, pra do empoderamento e tal. E tanto que o criador dela é um psicólogo, né? Então tem todo esse lance da parte... sei lá, psicológica da mulher com o marido na guerra e tal, ela tendo que se virar em casa. É, só que eu acho que o negócio da Mulher Maravilha é muito mais essa mistura de coisas desse cara, que ele era um cara meio doidinho, do que do contexto da época. Porque ele que ele tinha essas paradas de sadomasoquismo que ele colocava na revista. Nossa, sério? Sim. É, ela não usa bracelete e corda à toa, cara. Ah, ela não tem um chicote de sacanagem. Não, quer dizer... Não, ela não tem um chicote, porra, ela tem uma corda. Mas, por exemplo, esse cara, ele era... Naquela época ele já era bigâmico, então ele tinha duas mulheres. E uma dessas mulheres usava um bracelete o tempo todo. Ela não tirava essa porra. Que era dessas porras sexuais loucas aí, de prender o caralho. Ok. Não, não é loucura, é o desejo do cara. Não vamos julgar, ninguém aqui é fiscal. Não, peraí. A gente não sabe se o cara obrigava a mulher a não tirar o negócio, entendeu? Não sei até que ponto era. Se ele obriga, aí beleza. Mas olha o historiador, olha o historiador supondo, Flué. É porque a gente, esse cara tem uma história meio misteriosa, sabe? Ele é um cara meio tabu aí da história dos quadrinhos. Enfim, qual é o nome desse cara? Ah, me escapou agora. Tem um nome porra estranho. Você é ouvinte que conhece a história do criador da Mulher Maravilha? William Moulton Marston. William Moulton Marston. Por favor, diga aí nos comentários ou mande um e-mail pra gente explicando qual é a história desse cara, se ele realmente era um masoquista. Porra, ninguém manda um e-mail no século XXI, Douglas. Claro que manda. Não mandam pra gente, mas manda. Manda só pro trabalho, tá ligado? Pro trabalho, tem que mandar o e-mail, tu manda. Beleza. Mas então, escreve aí nos comentários, no Facebook, no Twitter, sei lá, qualquer lugar manda assim. Manda um e-mail. É, manda um WhatsApp aí pro Lobac, vou deixar o número dele aí na descrição. Aí... Beleza. É, então vai, continuando. Além da... Vale falar também da uma questão que o Raul já falou, né? É, da questão do entretenimento das tropas, né? Porque, assim, você a maior parte desses caras, né, são jovens, entre 17 e 20 anos. Ali, não passa muito disso. É, quer dizer, até passa, mas tipo, a maior parte dessa galera são assim, despreparados, em sua maioria, para uma guerra, que se alistam e estão num país que eles não... E vão para um país que eles não conhecem, né, de forma nenhuma, assim, tipo, eles nunca estiveram na França, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, ou Itália, assim, o turismo é uma parada bem mais recente, né, bem depois. É, muitos desses caras nunca saíram do sul do Kansas, sei lá. É, e aí você tem que tirar esse cara, você tira esse cara do país de origem dele pra lutar uma guerra, né, e ele vai ver pessoas do lado dele morrendo, ele vai ver... É, a violência descomunal, ele vai ver pessoas gritando, ele vai ver inocentes tomando tiro, levando bomba e etc. Então você precisa de alguma coisa pra deixar pra esse cara não enlouquecer, né? Pelo menos, assim. E aí que entra muito... o Capitão América, ele é muito importante nesse papel, né? Porque ele é um soldado também, então ele ajuda muito ali também na questão da conscientização. É, além disso, tem as animações do Walt Disney, que é um cara que a gente pode falar aqui agora, né? Apesar de ser animação, né? Mas ali eu acho que dá pra entrar nesse contexto. Não, e também tem que falar do Zé Carioca, que é uma criação dessa época que tá intrinsecamente ligada à Segunda Guerra Mundial. O Panchito também. Obaki, o que você que manja desse assunto? Fale aí da questão Walt Disney Vargas. Pô, eu acho a participação da América Latina como um todo é muito curiosa, porque você meio que... A América Latina, ela sofre uma pressão absurda pra entrar na guerra pelos Estados Unidos. O Brasil, ele entra em 43, né, 2 anos antes do fim da guerra, mas você tem países como a Argentina que entra 2 meses antes da guerra acabar. Então é sério. Ela chegou a entrar? Ela chegou a entrar 2 meses antes, de participação nenhuma, porque a guerra já tinha acabado. É igual o Kaká na Copa do Mundo de 2002, né? Que ele fica esperando lá na final pra entrar e não... Aí fica o gol falando assim, deixa ele entrar, juiz, deixa ele entrar. Alguns governos aqui da América Latina tinham uma certa simpatia, né, com o governo nazista, como o próprio governo Vargas. Sim. Mas eles entram do lado dos Estados Unidos, que eu acho muito maneiro a história da FEB, né, a cobra... vai tomar na Itália, mas a relação da propaganda no Brasil também é muito forte, porque o Vargas em si, ele era muito nessa ideia da propaganda em torno da figura dele, e até mesmo em torno do seu governo, porque você vai ter na hora do Brasil, ele dando notícias sobre a guerra, e o Brasil ele tem, de fato, uma participação muito importante na guerra. Às vezes as pessoas acham que o Brasil foi tipo um coadjuvante, mas não, o Brasil teve uma participação muito importante, né, principalmente na Itália. A gente ganhou muito lá. Então a propaganda também aqui foi muito importante. Só que a nossa propaganda ela era... Você tem esses personagens surgindo, né, como o Zé Carioca, por exemplo, que é um personagem que eu gosto muito. E eles vêm com essa mesma função, né, de encorajar e tudo mais. Porque, não sei se vocês sabem a história da FEB, mas o símbolo da FEB, por exemplo, é uma cobra fumando, porque isso dizer que o Brasil nem entraria na guerra, né? Não entraria na guerra nem se uma cobra fumasse. Aí vira isso. É sério, aí o símbolo vira uma cobra fumando. E aí eu acho muito maneiro isso, porque a propaganda foi muito importante para poder inserir o Brasil dentro da guerra e dar maior representatividade pra gente lá dentro, pra população apoiar, porque, né, a nossa população nos anos 40 não era muito politizada, não tinha muita noção do que estava acontecendo. Nos anos 40? Ué, tu acha que a população era politizada nos anos 40? Não, eu acho que ainda não é. Ah, beleza. Não era politizada, então você precisava fazer uma propaganda, essa propaganda acabava sendo até mesmo lúdica, e acho que é aí que entra o Zé Carioca, que é um personagem, né, digamos, genuinamente brasileiro. Não, e também aí, vale falar assim, você precisa de alguma coisa que mostre alguma aproximação com os Estados Unidos, né? Falar assim, cara, aqui a gente é irmão, a gente é primo, estamos junto aqui também, a gente não é tão diferente, temos algumas semelhanças. Aí, tanto que o Aquarela do Brasil, né, que é o primeiro desenho do Walt Disney em terras tupiniquins, vamos chamar assim, ele é o Zé Carioca mostrando a cidade do Rio de Janeiro, a cultura brasileira, pro Pato Donald, né? E o Pato Donald, ele vai meio que se encantando ali com aquela coisa e tal. Mas é ofensivo pra caralho. Pra caralho. Como carioca, eu digo. Não é ofensivo nos anos 40. Exatamente. Nos anos 40, inclusive, acho que... Inclusive, há pouco tempo, a Disney encerrou... tipo assim, qualquer coisa com o Zé Carioca, né? Ela proibiu de usar o Zé Carioca. Justamente por causa dessa questão de politicamente correto e tal. E até, em certa forma, acho válido. Mas eu preferia que fizessem uma reformulação do personagem, ao invés de simplesmente matar, porque eu gostava do Zé Carioca. Zé Carioca 952. É, tipo isso, Zé Carioca Rebirth. Zé Carioca se suga por cima da calça. Zé Carioca sombrio e realista. Zé Carioca chato. Porra, mas podia fazer, né? Tipo uma paródia do Zé Carioca mostrando a realidade brasileira, cara, nua e crua. Seria foda. O Zé Carioca bebo. Não, né? Puta, ia ser muito louco. Porra, mais um filme mostrando a realidade brasileira. É, cara, não precisa. Porra, o cinema brasileiro pode mais que isso, cara. Não, eu não aguento mais a realidade brasileira, ela me golpeia todo dia. Eu vejo ela todo dia, cara. É o inferno. Não, mas aí chamava o Zack Snyder, cara. Ia ser foda. Cara. Tá feio. Nossa, um assalto no centro da cidade em slow motion. Puta que tocando rock, tá ligado? Nada que eu não consiga fazer com o meu celular. Não. Porque se você tirar o celular, eu vou perder. Aí no final, o Zé Carioca ia quebrar primeira pessoa. Vai ser o celular sair da minha mão pra mão do bandido. No final, o Zé Carioca ia quebrar o pescoço do Pato Donald. Não, do Pancho Villa, ia ser ele quebrando o pescoço do Pancho Villa na Central do Brasil. Esse é um ponto interessante. Tem muita gente fala do Zé Carioca, mas tem um galinho mexicano também. É o Panchito, né? Acho que é o Panchito o nome dele, né? Que foi criado, que inclusive são os três cabaleiros, né? Que é o Donald, o Panchito, acho que é Panchito, e o Zé Carioca. Não tem um argentino que é igual a um gaúcho? Que foi uma parada super, super gafe? Não sei, isso aí eu não sei. Eu tinha essa memória na minha mente, que tinha um personagem gaúcho. Eu acho que também tinha. Pô, mas a cultura gaúcha não é tão diferente da cultura argentina, não, cara. É até bem próxima. Não, eu sei que é próximo, mas assim... Não, mas foi você usar o estereótipo, tá ligado? Cru. Ah, Mas essa parada também que a gente tem que falar em conta dos Estados Unidos e do Brasil, porque os Estados Unidos, eles queriam montar uma base no Nordeste, né, cara? Que era o trampolim pra vitória. Montou, inclusive. E essa... Não, montou, claro, montou com tudo. E o Zé Carioca foi muito essa parada da política da boa vizinhança, né? Dessa aproximação, porque, né, montar uma base em outra nação não é tão fácil, mesmo para os Estados Unidos, que eles são, olha que eles são bons nisso. A Guantanamo tá aí até hoje, irmão. Não, e assim, e foi o que eu falei, né? Você precisa mostrar assim, aí, cara, a gente não é tão diferente assim. Se rolar, claro, guerra, se rolar uma guerra, se rolar um quebra-pau, você vai defender o seu primo, né, cara? Você não vai defender o alemão. Claro. A América sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Eles têm que criar identificação com os americanos. A ideia é essa. É. Também você não podia deixar... porque os Estados Unidos tinham a noção de que um país que estava fora da guerra, ele eventualmente iria lucrar. Porque você tem que abastecer esses mercados que estão em guerra, que não podem parar que tem que parar sua produção para voltar essa produção à guerra. Então as produções que não é, que os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não podia plantar. Os caras que faziam as plantações e as colheitas estavam na guerra. Então, Brasil, Argentina, Colômbia, principalmente esses países da América do Sul, são países que, nesse momento, eles vão enriquecer, porque eles estão exportando alimento, estão exportando maquinário, estão exportando muita coisa para os países que estão em guerra, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o... Para quem estiver comprando, para quem estiver comprando. E você não, e os Estados Unidos não podia correr o risco desses países ficarem sem um gasto de guerra, porque eles iam ficar só acumulando capital, eles teriam capital para, no final de uma guerra, tentar uma revolução, uma... como é que se diz? Uma... Revolução industrial. Não, não diria revolução, mas assim, um investimento em indústria. Um surto industrial. É, um surto industrial, exatamente. E criar uma competição ali dentro. Mas isso, você ainda tem a questão de países como o Brasil, antes da guerra. O Brasil fazia tanto acordos financeiros com os Estados Unidos quanto com a Alemanha nazista. Então não é interessante para os Estados Unidos que o Brasil continue abastecendo a Alemanha nazista. Isso, também. Tem que cortar esse abastecimento da Alemanha nazista. Também, ainda a Argentina, mais a mesma coisa. Perto dela. Também, se você pensar que, no caso da Argentina e das Malvinas ali que tem em volta, que são próximos, são portos que são relativamente próximos à Inglaterra, por exemplo. Porque você pensa no mundo oval, né? Pensa no mundo mais fera, né? Aí, se você pensar no mundo mais fera, a Argentina e o norte da Inglaterra não estão tão distantes assim, né? Sim. E aí é interessante que você tenha a Argentina como uma aliada da Alemanha não seria uma coisa tão legal assim, né? Pra esse cara, pros Estados Unidos, né? Então, então por isso que surge essa propaganda forte, né? No caso, o Panchito, eu não sei qual é a parada do México, assim. Se vocês souberem... Ah, foi um combo, o cliente pediu um briefing todo, assim... Foi pela putaria, cara. Não, eu acho que eles começaram a fazer, né? Aí vamos fazer aqui isso, o galinho brasileiro, que não sei o quê. Aí qual o país mais próximo do Brasil que a gente conhece? Ah, o México. Porra! Americano é assim, ué. É, realmente não estuda geografia, não. Caralho, mas eles roubaram parte do país, mano. Como é que eles vão saber? Ou então o Disney chegou pro grupo, pra galera de criação, e falou assim: galera, quero que vocês façam um personagem aí com os estereótipos brasileiros. Aí eles fizeram o Panchito assim: não, caralho, essa porra aqui é o México, seus merda. O Brasil é outro país, porra. É, lá eles deviam achar que no Brasil se fala espanhol, tá ligado? Não, sim, capital é Buenos Aires, tem... E porra, naquela época então, principalmente, né, cara? Se hoje com o Google Earth eles não conseguem acertar essas porras, quanto mais naquela época. Isso. E até pouco tempo atrás eu tinha no meu quarto um cartaz do... Que era muito maneiro dessas coisas assim, da época da Segunda Guerra Mundial. Que era o Batman e Robin voando em cima de uma águia gigante, que simbolizava o símbolo dos Estados Unidos, né? E ele falando coisas como tipo, vamos lutar pela liberdade, não sei o quê. Aí o Robin meio que atrás, assim, tipo, como se fosse na moto, agarradinho no Batman, assim. Sabe aqueles negócios de parque de diversão de você jogar uma bola na boca do palhaço? Sim. Então, era um negócio desse com a tríade inimiga, né? Tinha lá o Hitler, tinha o Mussolini, tinha o... Não, o Stalin não, porque o Stalin era... Não aliado. Vou dizer aliado, mas assim... E o terceiro era para o... Para de falar, era o japonês. Do pai dos povos. Era o imperador japonês. Pai dos povos. E aí era o Super-Homem, o Batman e o Robin jogando bola assim na cabeça deles. Então, vou aproveitar esse seu amor aí, Lobak. Tem alguma produção soviética nesse momento? Cara, não que eu tenha nenhum conhecimento, porque eu acho que não teve nenhuma grande proporção. Por quê? Antes da guerra começar, como todo mundo aqui sabe, estudamos no ensino médio, a Alemanha e a União Soviética, elas fazem um pacto de não agressão, né? Porque Sim. O Stalin tinha plena noção que ele não tinha exército nem indústria, nem... poder militar suficiente para lutar contra a Alemanha nazista. Então ele faz esse pacto para tentar, digamos, militarizar completamente a União Soviética. Só que o plano dele era fazer isso em 5 anos. Só que, né, A gente sabe que o Pacto de Não Agressão é feito em 39 e a Alemanha invade a União Soviética em 41. Então foram 2 anos, o Stalin perdeu 3 anos de planejamento. Então assim, a produção cultural da União Soviética ainda não era tão forte. Você está naquele processo de industrialização e você está naquele processo de militarização total. Então os investimentos estão praticamente voltados para esse lado. E você pode pensar, ah, mas esses seriam os investimentos governamentais. Mas você não tinha investimento, né, de capital privado como você tinha nos Estados Unidos. Você só tinha os investimentos estatais. E eles estavam completamente voltados para a guerra, né? Sim. Então não tinha uma grande produção. A propaganda mesmo era do próprio Stalin. Levando em conta que quadrinho é uma coisa basicamente inglesa e americana, eu não acho que essa galera da União Soviética ia pagar para uma produção que para eles seria tipicamente ocidental, assim. Mas aí assim, a gente falou muito desse... Então, por isso que eu toquei esse assunto da União Soviética pelo seguinte, a gente falou muito no eixo, né, no Super-Homem, no Batman, no Capitão América, mas assim, e também no Disney, né, no Walt Disney. Mas também, assim, tem alguma produção, existe uma produção fora desse eixo, dessa galera maior assim, desses grandes produtores, né? Que o Capitão América, ele era de uma indústria, de uma empresa que depois vai ser a Marvel, né? Do Jack Kirby e do Stan Lee. Não. O Stan Lee não faz parte da criação do Capitão América, não. Não, da criação não, mas ele chega a desenhar Capitão América durante a Segunda Guerra. Ele chega não, o Stan Lee, Jack Kirby é um dos criadores. É o Jack Kirby e o Joe Simon, eu acho. Não. Tá, mas enfim, o Capitão América fazia parte dessa empresa que mais tarde vai se tornar a Marvel, e o Superman, se eu não me engano, já era da DC Comics, já era a DC Comics estabelecida. Mas e essas outras, tem alguma outra produção, talvez fora dos Estados Unidos, franco-belga, alguma coisa assim? Tem o Tintin, né, se eu não me engano. Aliás, o Tintin tem uma coisa curiosa, que a primeira história dele é Tintin no País dos Sovietes. Que é basicamente o Tintin passando da cortina de ferro ali. Que é basicamente o autor do Tintin destilando preconceito, imagina. Não, até que essa primeira não é tão destilando preconceito. É uma coisa meio espionagem, aquela coisa meio thriller, sabe? Uhum. Obviamente que o soviético ele não chegava a ser um vilãozão foda, mas era uma coisa meio que de politicagem, sabe? Sim. O bagulho fica ofensivo mesmo é quando o Tintin vai no Congo. Cara, e a escrotização pra caralho? É uma sacanagem. Apesar de ser americano, que tem fantasma lutando na África. Mas o Fantasma, pelo menos, por exemplo, a história do Fantasma na Segunda Guerra Mundial, ele arma os soldados africanos e tal. É racista? É, porque um cara, um inglês que tá com ele, pergunta pro Fantasma assim, você acha que esses animais vão conseguir aprender a usar armas? Aí o Fantasma fala, não, tá, dá pro gasto. Caraca. Entendeu? O Tintin, cara, é porque outra coisa que a gente fala muito da guerra, a gente foca muito na guerra em si. Mas uma coisa que permeou a guerra toda, e em parte é a motivação da guerra, tanto da primeira quanto da segunda, é o imperialismo. E o Tintin, ele vai por esse lado que talvez fique uma coisa até meio apagada quando a gente fala de Segunda Guerra, que é o imperialismo na África e na Ásia. Porque porque assim, a gente quando fala de imperialismo, a gente lembra muito Estados Unidos e Inglaterra, e até... Os Estados Unidos é depois, né? Mas é a Inglaterra, a França e a Alemanha. Mas a gente esquece que um país que foi muito imperialista e foi muito violento, né, esse imperialismo, é a Bélgica, né? O que a foi Bélgica... O maior de todos. É, provavelmente. E assim, o mais violento, pelo menos, né? E assim, os crimes que o Guilherme II, se eu não me engano, da Bélgica, né? Não, Leopoldo. Leopoldo, isso, Leopoldo II. Guilherme é da Alemanha. É, o Guilherme é da Alemanha. O Leopoldo II da Bélgica fez no Congo são coisas assim, são massacres, genocídios. Eles inauguram a mutilação, né, de parte do seu corpo como castigo na África. Isso, e o Tintin é um quadrinho belga, né? O cara que escreve o Tintin, ele é um belga, que nunca saiu da Bélgica, inclusive. E ele vai usar muito do preconceito que os próprios belgas tinham do Congo pra desenhar pra falar essa história do Tintin vai ao Congo. É, tanto que o Capitão Haddock, né, que é um amigão do Tintin, ele é um marinheiro, né, tipo, ele é o cara que vai nos portos e tudo mais, o Tintin é um repórter. E toda essa parada do... é até meio antagônico ao que o próprio cara era, né? Aquela galera que sai pra desbravar e tudo mais. Descobrir o mundo. Porque ainda tinha muito dessa época, que o Tarzan também, ó, que o Vinícius falou, e o Fantasma, é, eles eram essa coisa da África misteriosa, da África das aventuras, porque era uma terra sem lei, onde você podia fazer o que você quiser. Porque, de certa forma, era assim. Pro europeu, era uma terra sem lei, onde ele podia ir lá, era o playground do mundo deles, entendeu? E é interessante você falar esse lance aí, europeu, que até pegando uma coisa, até com um evento que aconteceu essa semana com a morte lá do Muhammad Ali, que ele fala uma coisa interessante, que personagens como Tarzan, Fantasma, eram personagens que ficavam na África, mas eram brancos, é, que batiam às vezes em africanos, negros. Então, tipo, tem toda essa visão imperialista, cara, no, muito explícita não, nos quadrinhos. Tarzan é completamente imperialista. Tarzan é tudo. Tarzan é aquela síntese da... como é que a gente pode falar? Acho que esqueci a palavra, caramba. Tarzan é a síntese da... do processo civilizatório, né? A ideia de levar a civilização. É ridículo. Muito embora eu tenha chorado na minha infância com o filme. O filme é legal, cara. E o filme... porque, assim, que a gente tá falando de um filme de 80, né? Se eu não me engano, 90... E aí já tá descarregado, né, um pouco dessa coisa, dessa... Não, mas o que tem uma coisa muito engraçada no filme da Disney, que é mais fácil o Tarzan encontrar ingleses que estão desbravando a África do que encontrar africanos na África. É, reparou, não tem africano, tá ligado? Não tem, não tem. É, verdade. Ou, é mais fácil ter animal falante do que africano. Entendeu? Africano não pode. Não, vocês estão vendo muita maldade num desenho infantil. Se bem que... mas tem maldade, cara. Não, sei que tem, mas porra, não destrói minha infância assim. Às vezes é nem intencional, mané, mas é, representa o tempo, como as pessoas pensavam naquele tempo. E também rola uma babaquice forte também nessa... porque tem uma galera que é meio que fã do Fantasma e do Tarzan e tal, e fica tipo, ah não, esses personagens têm que voltar, não sei o que. Não tem, cara, desculpa. Deixa. É, deixa eles lá, tá ligado? É. Vai sair filme do Tarzan esse ano, cara. Fico me perguntando pra quê? Caralho, o que que... Não, todo ano sai, cara. Eu não aguento mais. É. Não, e agora teve o do Mowgli, né, também. Cara... que foi assim... porque o Mowgli também é meio... meio coisa, né? O Mowgli não sei. Eu li o livro lá, o livro da... é porque eu acho tanto o Mowgli, o Jungle Book, quanto o Tarzan... é... meio que crias do Robinson Crusoe, tá ligado? Porque aquela coisa do cara que... no caso, eles vão crianças, né? O Tarzan, desde neném, ele é criado por animais. O Mowgli, desde bem pequenininho. Mas é aquela coisa, né? Do cara que tá sozinho na floresta e ele vai... de que a civilização, a civilidade é inata, né? Então você vai se tornar um humano de qualquer maneira. Mesmo que você não esteja dentro, inserido num contexto social... tem muito isso, né, nesses dois casos. Mas aí eu acho que é mais uma questão ideológica, assim, do... da época, assim. Não era uma... a propaganda... ah, vamos fazer uma propaganda imperialista do tal. Isso não era necessário. Não era necessário fazer propaganda imperialista porque ela já acontecia muito bem, obrigado, entende? Porque eu tô falando mais pro ouvinte, assim, que eles podem colocar, tipo, Capitão América no mesmo balaio que Tarzan, e não é bem assim. São coisas bem diferentes. O Tarzan é até bem anterior. O Tarzan é um personagem pulp, que surgiu em Contos, que nem o Conan, depois virou quadrinho. E o Fantasma, não sei, acho que o Fantasma já foi direto quadrinho. E eu lembro que quando eu era criança eu achava uma coisa super engraçada, porque o Fantasma tem esse negócio das gerações, né? Quando um fantasma morre, ele passa o manto pro próximo. E aí ninguém sabe que todo mundo acha que é o mesmo fantasma sempre, né? Que é um ser eterno. Como ele é assim, chamado... não é o mesmo fantasma? Tanto que ele é chamado de o espírito que anda. Só que é uma parada muito curiosa, porque o fantasma ele sempre é branco, não importa a encarnação. Por quê? Porque sempre aparece uma mulher branca pro fantasma transar, e aí vai nascer um filho homem, branco. E aí, branco, obviamente, porque são dois caras, duas pessoas brancas, e aí vai, e ele vai ser o próximo fantasma. E eu ficava pensando quando criança, cara, tantas coisas pra dar errado. Tipo assim, se simplesmente essa mulher não apareceu um dia, e se simplesmente nasceu uma mulher fantasma? Tipo, é um personagem que hoje em dia, cara, tipo, é mais fácil aparecer uma mulher europeia no meio da África, onde o fantasma mora, que vem o mal isolado, que essa era a graça das histórias. E aí ela queria ficar com o fantasma, queria ter um filho dele, a concordar em deixar o filho dele na, deixar esse filho na África e ir embora. Esse filho tem que ser homem, senão fudeu. É um ritual muito, é um ritual muito difícil, né? É toda uma estrutura muito complicada pra acontecer, né? E na ponta certa, né? Tem que crescer homem, tem que deixar nada. Meu Deus, Deus. Uma história interessante do Tintin é quando aquela é Tintin no país de Soviet. Que é engraçada a visão lá do RG. Que ele bota os bolcheviques lá todos. Os caras mauzões da história, não sei o que. Até eles. Todo o plot da história seria o Tintin achando o tesouro escondido do Lenin, do Trotsky. Cara, a história é muito, muito merdinha, cara. É, eu não consigo gostar de Tintin, cara, desculpa. Desculpa quem gosta, eu não consigo. O Tintin, ele é meio proto-Tarzan, né, cara? Ele é... proto-Indiana Jones, perdão. É chatão, né? Essa coisa de ficar achando tesouros e tal, de lugares desconhecidos e não sei o quê. Cara, por que o Lenin Trotsky teria um tesouro escondido, cara? Porque eles roubaram do povo, porque eles eram um trote. Lobax, você quer falar alguma coisa? Não. Porque vai sair a Operação Lava Jato e vai aparecer o nome do Lenin. Vai ser a delação do Teucídio, saiu lá. Lenin sempre deu pro povo, nunca tirou nada dele. Cara, é capaz do Sarney falar alguma coisa. Não nada dele, já nessa época. Lenin tinha tatuado isso no antebraço. É. Vamos pra, só pra datar o podcast, vocês estão sabendo que qual é o risco do Sarney fazer uma delação premiada? Ah, aí acaba a República. A gente vai ter que refazer a historiografia desde o Café com Leite, cara. Fudeu. Vai jogar todos os livros de história fora e fazer tudo de novo. Acabou a República. Acabou a República. Chama de Bragança de volta, né, cara? É, não, é a hora de me proclamar como líder revolucionário do povo brasileiro. E criar a República Popular do Brasil. Eu só te apoio se você colocar como República Popular Laranja Radioativa. Porque eu sou uma putinha. Sim. Então tá fechado. Show. Laranja Radioativa vai virar uma rádio estatal. É. Mas tem que falar bem do meu governo. Falar bem do meu governo pode ser. Não, a gente vai te botar pra fazer as notícias. É, todo meio-dia vai ter a hora do Lobar, que é a voz do Lobar aqui. E aí, se falar Lobar mal do meu governo, talvez vocês sumam. Talvez. Não tô dando certeza nenhuma, de nada. Mas aí. Tem uma outra coisa interessante que a gente tem que falar, que a gente acabou pulando, que eram os defensores. Que também era de uma época pré-Marvel, que depois vão ser personagens que vão passar pra Marvel, que era o Namor e o Tocha Humana Android lutando contra nazistas. Meu Deus, que merda! Meu Deus! Não, era bom, cara. O Tocha Humana Android era foda. Cara, mas por incrível que pareça, eles eram personagens legais mesmo. O Namor era legal, cara. O Namor, ok. O Namor eu digo que é o Aquaman que eu gosto. Cara, mas o Tocha Humana Android é irado. Mas é porque é o nome, entendeu? Que o Tocha Humana eu associo direto com o Tocha Humana. Mas calma aí, como é que era um androide que pegava fogo e não estragava? Ah, porque o humano pegar fogo, ok. O androide que é robótico, não. Ele não é humano, pô. Ele sofreu alterações. Não, cara. Era um androide feito pra isso, entendeu? Ele entrava em contato com oxigênio e ele automaticamente pegava fogo. Então ele era resistente ao fogo? Não, não, ele fez um Android. Não, ele derretia e depois voltava. Aí é bem mais plausível. Ah, é, claro. Mas era o Chris Evans? Era, sim. Era. Eu só gosto do Chris Evans. Era baseado no rosto do Chris Evans. Mas esse Tocha Humana Android, ele aparece no primeiro filme do Capitão América, no easter egg, naquela feira do pai do Tony Stark, lá mostrando as paradas. Ele tá lá dentro de uma capsulazinha de vidro. Aparece dentro da capsula de vidro, é verdade. É, então, no filme do Guardiões da Galáxia tem o casulo do Adam Warlock, mas vocês querem ver o Adam Warlock no cinema? Não. Não. Nem um pouco. Mas é engraçado que esse Tocha Humana Android, ele tinha um parceiro mirim que era o Centelha. que era um mini androidezinho, o cara fez um android criança que pega fogo pra ficar voando junto com o Tocha Humana. Caralho, isso é muito ruim. Os nomes são muito bons. Ô, Lobaque, tu sabe o nome do sidekick do Gavião Arqueiro? Do Arqueiro Verde? Não. Pergunta aí. É Ricardito. É o Ricardito, porra. Ah, o Ricardito! Caralho, Ricardito. Na moral, isso é bizarro. Vinícius, eu quero colocar aquela frase que você falou em todos os casts que a gente fizer. Então, por favor. Qual frase? Qual frase? Arsenal é o caralho. Arsenal é o caralho. Aqui é Ricardito, porra. Acho que vai ser a primeira camiseta do Laranja Radioativo que a gente vai vender na nossa lojinha. Vai ser essa. Arsenal é o caralho. Mas aí atrás você, aqui é Ricardito, porra. Mas aí vamos lá, falamos dos defensores, do Batman, do Super-Homem, do Capitão América, dentro desse contexto da guerra, assim, tipo, enquanto eles estão na guerra, por exemplo, no Capitão América e o Super-Homem, eles têm um propósito, eles têm quase uma filosofia ali de construção de personagem. Quando a guerra acaba, existe uma modificação desses personagens ou esses personagens continuam na mesma? Então, era de prata, né? O Namor tem uma ótima história sobre isso, exatamente sobre isso. Porque, assim como o Capitão América, ele vai ser esquecido e tudo mais. Esse Tocha Humana Android vai sumir pra dar o lugar ao Tocha Humana da Marvel, do quarteto. Só que esses personagens, eles fazem parte da Marvel. A Marvel, ela não apagou essa cronologia da Segunda Guerra Mundial. Tudo aquilo aconteceu. E aí o que acontece? O Namor, ele tá sumido, né? Ele foi um cara que lutou na guerra. E ele tem essa história curiosa que ele era desenhado com traços asiáticos. Isso foi uma parada meio confusa na época, porque, pô, os Estados Unidos estão lutando contra o Japão. E o herói que está ajudando a gente na guerra é asiático. Mas então, justamente por ele ser asiático, ele era colocado como um anti-herói, entendeu? Aquele cara que ajudava, mas ele era meio malvado, entendeu? Era uma coisa meio incomum na época, essa linha cinza, assim, né? Tudo naquela época era muito preto no branco. O Namor sempre foi um personagem meio cinza, até dessa época. E aí, como é que eles vão reintroduzir o Namor, né? Na Era de Prata, né? O Tocha Humana do quarteto, vai. Ele briga com o quarteto, tá de pirracinha, playboy babaca. E aí ele fala: ah, eu vou dormir na rua, porque eu não quero mais fazer parte do Quarteto Fantástico. E aí ele vai morar. O Android não faria isso, porque a programação não deixa. E aí ele vai, tipo, morar com os mendigos. O Tocha Humana vai morar com os mendigos. Foda-se, e ele vai... Aí ele vai dormir num sobrado. E aí nesse sobrado ele tá olhando pra um cara, ele vê um cara barbado, estranho. Ele fala: eu já vi esse cara em algum lugar. Aí ele pega fogo na mão, joga fogo na cara do cara. Aí só a barba do cara queima. Aí ele fala: você é o Namor, o príncipe submarino, que lutou na Segunda Guerra Mundial, não sei o que. Eu não falava, você me descobriu. Eu estava disfarçado esse tempo todo aqui nesse sobrado. Por que ele não é um príncipe? Por que ele não voltou pro principado dele, sei lá? Não, aí justamente, o que tá chamando a pergunta. O que você tá fazendo? Nossa. O que você tá fazendo aqui, não sei o quê? Aí o Namor fala: ah, eu não lembro. Se você não lembra, por que você tá disfarçado? Eu não sei. É quase o que o Bryan Singer fez no Dias de um Futuro Esquecido. É, exatamente. Não, aí no final das contas, o Doutor Destino aparece, voando o quarteto, né? E fala: ah, Namor, junte-se a mim, não sei o que. Ele: ah, tá bom, vamos destruir o Quarteto Fantástico. Ah, e aí, isso, aí, assim... o Raul gosta do Quarteto Fantástico. Cara, o Quarteto Fantástico é maneirão, cara. Tá muito preso aos filmes de merda. Não, cara. Tá bom, enfim, eu vou. Esse não é o cast pra gente discutir Quarteto Fantástico. É. E o Capitão América, a gente sabe que ele é encerrado, né? Se eu não me engano, no final da. Um pouquinho depois, né? Se eu acho que assim, 48, 50, ele já não tem mais produção, eu acho, né? Ah, a gente tem uma coisa muito importante pra falar, a Sociedade da Justiça. É verdade, é verdade. Fala aí, Vinícius, só hora de brilhar. É foda-se o que eu tava falando, né? Vamos mudar a pauta, porque... Caiu. Não, mas é porque tá dentro dessa lógica de personagens que depois vão ser reformulados. Tá bom, então vai lá, Vinícius. Cara, a Sociedade de Justiça, que seria uma... um projeto, né, que deu errado. Que se ligou, que seria, tornaria no futuro a Liga da Justiça, que seriam os personagens da época da DC, né? Que a gente tem o Joel Ciclone, que é o depois conhecido como Flash. Ok. A gente tem o Alan Scott, que é o Lanterna Verde gay. Que é realmente... Não, é uma piada. Realmente, ele é um tempo... Não, porque às vezes o pessoal... Não, é porque tem esse negócio, tipo... Só você, seu homofóbico babaca. Nada, cara. Eu me amarrei que ele virou gay. Não, tô falando de tu, não. Tô falando do Raul. Aliás, foi bom dele ter virado gay, porque aí recontaram a história toda dele e sumiram com aqueles filhos merdas que ele tinha, que era um saco. Enfim, Vinícius. Aí a gente tem... Tem, não me engano, tem aquele Sandman, sem ser o Sandman, o... Do New Gamer. É um cara meio espião. Sem ser o Sandman que vale. Sim, é um cara que usa uma máscara de gás, com uma armazinha estranha. É uma arma que faz as pessoas dormirem, que solta areia, por isso que ele é o Sandman. Nossa. Tem o Homem-Hora. Que também virou gay depois. Sim. É, acho que o Átomo, e eu acho que é só, né, eu tenho mais algum. Não, tem o... Tem o Seu Destino. Tem a Canário Negro, que depois vai virar a esposa do Arqueiro Verde. Pô, a Canário Negro tá na formação inicial? Acho que não. É, ela era o Gavião Negro. Tem o Gavião Negro. Ai. Tem o Gavião Negro e tem a Canário, tem os dois. A Canário... Enfim, é muito bacana, cara. Acho algumas histórias mais legais que Liga da Justiça, até. É, mas são histórias, gente. Se vocês forem ler essas histórias antigas, vai... Cara, é bem cabeça na época. Tipo, não é nem história dos anos 60, gente. São histórias dos anos 40. É, são as coisas bem absurdas, assim. Sim. Cara, aliás, é muito engraçado que ele faz na primeira história da Liga da Justiça, né? O Flash é o líder da Liga da Justiça. E ele chama todo mundo porque tá tendo uma invasão alienígena. Aí, todo mundo, tipo, tava trabalhando, né? E aí sai do trabalho e vai lutar contra o crime. Aí a Mulher Maravilha, ela tá sentando no quarto com o namorado dela. Aí ela, ih, amor, a Liga da Justiça tá chamando, não sei o que. Ele, ah, não, pode ir. Aí ela, o avião invisível dela tá estacionado no parquinho. Aí ela levanta o parquinho, tá, amor, depois eu volto pra sua casa, não sei o que. Caralho, é muito escroto, cara. É muito ofensivo. Ai, cara. Eu acho que depois disso, já que o Douglas tava falando, depois a gente tem essa fase, né, da Segunda Guerra Mundial, que é conhecida como Era de Ouro dos Quadrinhos. Quando se encerra ali a Segunda Guerra Mundial, e um pouco depois se inicia a Era de Prata, né? Que aí os quadrinhos já mudam de pegada. Eles começam a ter agora uma pseudo-ficção científica, uma coisa mais espacial, e saem totalmente do nicho que eles vinham abordando na Era de Ouro, dos quadrinhos. Então muda totalmente a pegada. Na verdade, eu acho que desde a Era de Ouro até hoje é rolando um grande processo dos heróis se tornando cada vez mais humanos, né? É uma parada, tipo, contínua, se você usar pra pensar. A Era de Prata é tudo isso, tipo, se você pensar bem. São heróis se tornando mais humanos. E aí isso vai só piorando, assim, ficando mais denso essa questão de conforme vai passando as décadas. Uhum. Até a gente chegar, sei lá, no que é isso, entendeu? Que talvez seja... A parada máxima disso. Porra, que é isso? Nossa. Não vou falar de que é, senão vou ser muito polêmico. Fala, por favor. Pelo bem da nossa audiência. Cara, eu não consigo gostar dessa porra desses quadrinhos de Mark Miller que o nego fica chupando pau, entendeu? Que a garotinha cortando todo mundo com a faca, cortando todo mundo ao meio. Cara, eu não consigo achar nada de genial nesses negócios, entendeu? Hoje em dia todo mundo idolatra esse tipo de obra, cara, isso. Deixa eu extremamente incomodado. Eu concordo com você que Kick-Ass não é muito bom, realmente, assim. Até gosto, eu acho muito massa velho. Eu gosto de assistir, assim, uma tarde de sábado e assistir Kick-Ass é legal. Mas o Kingsman acho bem legal, e é do Miller também, não é? Mas o Kingsman, você não chegou a ler o quadrinho, né? Não, eu vi o filme. Cara, o quadrinho é muito ruimzinho, não lê não, nem vale a pena. É muito ruim. O Kick-Ass, eu só li o primeiro volume. Assim, dá pra ler, entendeu? Mas o Kingsman eu acho muito fraco, não vale a pena não. Ok, porque o filme realmente é muito bom. Foda-se o Raul. Não, o filme é legal. O filme é bem legal, e eu não sei como é que... E eu acho que o mais interessante é a filmagem do cara. Não é que você esperava que o Colin Firth ia fazer cena de ação do jeito que ele fez, cara. Pô, cara, olha que o Colin Firth, ai que homem. Putz, Colin Firth, se você estiver ouvindo, eu já falei, eu vou falar de novo. Eu te amo, cara. Não consegue, né, com essa porra dessa vinheta. Consigo, puta, ah, Colin Firth, cara. Até ele gaguinho, ele fala. Pô, meu Deus. Mas assim, né? É isso, né? Acho que tem mais coisa. É, quadrinhos que revisitam esse período com uma visão diferente. É tipo então, assim, tem, se teve isso primeira... no cinema com Bastardos Inglórios, muito provavelmente os quadrinhos devem ter viajado igual loucos dentro da ideia de Segunda Guerra, né? Imagina. Então, é porque rolou uma... Logo depois da Segunda Guerra Mundial, acho que a parada mais próxima que tem são os quadrinhos ingleses, que são quadrinhos que não são de super-heróis, são quadrinhos de guerra. E meio que surge esse gênero, quadrinhos de guerra. Porque, cara, você fazer um quadrinho necessariamente de guerra durante a guerra não tem a menor graça, porque as pessoas não... Porque geralmente as pessoas vão estar muito ocupadas na guerra, sabe? Então, esses quadrinhos de guerra vão fazer sucesso porque, os veteranos de guerra ficam nessa parada, nessa, um pouco nessa glória passada, né? De, putz, nós voltamos na guerra, não sei o quê, e vem, tipo, os eventos que eles participaram nas páginas. E muito dessa geração que ouve as histórias desses caras que lutaram na guerra, e aí eles leem isso. Então, pô, você tem um pai que lutou na guerra, e aí você lê uma história de Segunda Guerra Mundial. E aí vai ter uma série de publicações dessas na Inglaterra. Army, War, Soldiers, uma série, cara. Não dá nem pra contar nos dedos, é uma coisa absurda. E o nazista, de modo geral, na cultura pop como um todo, ele vai ser o grande vilão, depois que a Segunda Guerra acaba. Então você não sabe que vilão você usa nazista, mesmo que seja fora de contexto. Tanto que a gente tem essas piadas assim de... Essas paradas tipo, de zumbi nazista, não sei o que, que virou meio que uma piada da cultura pop por causa disso. Essa parada de ficar resgatando o nazismo como os inimigos até hoje. Eu acho que uma outra obra também que a gente pode falar que é Maus, né? Que seria, sim, sei lá, uma obra máxima, assim, sobre o Holocausto. Podemos falar a obra definitiva sobre o Holocausto, Vinícius? Cara, acho que sim, porque depois que eu li Maus, toda obra que eu leio quando relacionada ao tema de Holocausto, mas quadrinho é um tema que as pessoas hoje em dia falam muito, nesse meio de quadrinho mais independente, eu acabo achando fraco, porque, cara, Maus, ele sobe o nível absurdo, porque é realmente muito bom. Vou falar uma sinopse, porque Maus, assim, ela é conhecida, mas... Nem tanto, então dá uma sinopse pra galera aí de como é. É uma graphic novel, né, de um cara americano chamado Art Spiegelman, que vai narrando a história da luta do pai dele, que era um judeu polonês, pra sobreviver lá no meio ao Holocausto. Ele vai narrando que ele tem toda dificuldade de relacionamento com o pai, aí ele usa uma técnica que ele vai passado da história do pai dele na guerra, aí ele adianta um pouquinho, contando o momento atual dele com o pai dele, lá jantando com o pai. E, cara, tem trechos que, putz, tu chora, mano. É foda. Não, eu acho que a parada mais genial do Maus é porque ele rola uma crítica do mundo como um todo, porque, tipo assim, Maus, ele originalmente saiu em duas partes. E a parte 1, ela já foi um sucesso absurdo. Ele já ganhou o prêmio, caralho. Então, quando ele foi escrever a segunda parte... Já tinha todo um hype em cima dele. E aí ele começa a segunda parte, ele se desenhando, né? Usando a máscara de rato. Porque tem isso, no Maus, as nacionalidades são representadas por... Animais. Por animais. E os judeus são os ratos. E os nazistas são os gatos. E aí ele se desenhando com uma máscara de rato. Não ele com uma cara de rato, como ele se desenhava normalmente, uma parada meio Walt Disney. Escrevendo e uma porrada de gente aliciando ele, tipo assim, vamos transformar essa história num filme, vamos pagar não sei quanto pra você escrever a segunda parte, não sei o quê. Então ele também fazendo um pouco essa crítica de como a desgraça do outro é romantizada, né? Que é uma coisa que acontece muito na Segunda Guerra Mundial. Quantas obras a gente tem que falam sobre essa época e transformam num drama? Eu até escrevi um texto sobre isso no Laranja, que era Bestsellers e o Nazismo. Que é como esses livros pegam o nazismo e colocam numa visão infantil e tudo mais pra dar uma suavizada e fazer você chorar forçosamente lendo o livro ou na adaptação do cinema. Tem aquele O Menino do Pijama Listrado, né? Essas coisas assim. Sim, A Menina que Roubava Livros. A Menina que Roubava Livros. Putz, esses filmes, nossa. Até um filme que é bom, mas assim... Os livros são legais, cara. Tipo, são caras muito competentes. Acho que, se não me engano, é o John Boyne, do Pijama Listrado. Que é um puto escritor, cara. Então as obras são boas. Não, mas são boas, mas... Quando elas são comercializadas e viram negócio, elas realmente perdem muito do que constrói a própria obra, entendeu? Entendi. Não, e também fala muito isso de comercializar o tema. Entendeu? Guerra Mundial vira uma marca, não é um evento, não foi um evento histórico, entendeu? O problema pra mim não é a guerra da Segunda Guerra Mundial em si ter se tornado um negócio. Porque, por exemplo, a Guerra do Vietnã também tem 1 milhão de filmes, as guerras americanas, de um modo geral, elas são muito, muito retratadas em filmes e tal. O meu problema é o Holocausto ter se tornado uma parada tão comercial quanto ele é, entendeu? Tipo assim, lógico, é um crime, foi um crime contra a humanidade seríssimo, uma parada fodida, mas assim, é um filme por ano, tá ligado? O tempo inteiro. Não, e a prova disso, cara, é que em 90 e poucos A Vida é Bela ganha o Oscar com um filme sobre o Holocausto. E pouco tempo depois, O Pianista, que também é um filme sobre o Holocausto, também ganha. Ganha, entendeu? Então você vê uma repetição de tema que vai desgastando, mas que... Ah, esse tema aí, o cara aí tá falando de Holocausto, então isso aí a gente tem que prestar atenção, entendeu? É, e você também, assim, nos últimos anos, os filmes que tiveram... que tiveram tema do Holocausto, eles normalmente estão lá, né? Já é o cara que você entra no cinema falando, aquele filme pra ganhar Oscar. Pois é. Não, mas, cara, o meu problema não é um pouco isso, mas, tipo assim, porque se você fizer um filme, mesmo sobre o Holocausto hoje, mesmo que seja o milionésimo filme, se ele for um filme que te propõe a contar uma história sobre aquele período e te acrescentar alguma coisa, ok, não me importo de ver o milionésimo filme. O que me importa é se, tipo, a lógica de vamos fazer um filme sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra, pra emocionar as pessoas, pra, tipo assim, aquela parada do choro fácil. Tipo, matar o cachorro no filme, essas coisas assim. Porque se a pessoa reclamar qualquer coisa e falar que a gente tá usando esse crime contra a humanidade como um artifício de roteiro fraco, a gente, sabe, a gente já vai se defender falando, não, a gente tem um objetivo de... contar a história, não sei o que, dessas pessoas. Não, cara, mentira, você só tá querendo ganhar dinheiro em cima da desgraça alheia, entendeu? É isso que me incomoda mais hoje. E aí quando eu vejo esse parada, tipo, do Menino de Pijama Listrado, cara, até um filme que é muito bom, um filme que eu gosto, mas hoje em dia, eu olhando pra ele de forma crítica, eu tenho um pouco de ranço dele, que é A Lista de Schindler, entendeu? Eu acabo, pra mim, se torna só isso, entendeu? Não, e foi uma coisa que você falou também, naquele seu texto sobre o nazismo nos best-sellers, que eu vou linkar aqui depois, que é um texto muito bom, diga-se de passagem, lá do Laranja. Assim, quando você... No caso do Menino do Pijama Listrado, nem tanto, mas no caso da menina que roubava livros, você tira o espectador do desconforto, entendeu? Você coloca ele numa posição relativamente confortável. Você tá vendo ali a questão do... o problema social que era o nazismo, mas você tá vendo na visão de uma menina alemã, que não entende muito bem o que tá acontecendo ali ainda, que não sofre tanto quanto outras classes ali, outras pessoas ali em volta dela. Então é meio que botar o espectador numa posição confortável, entendeu? É uma parada sobre o Holocausto, mas não é um filme que vai te deixar desconfortável, que você vai sair de casa, você vai voltar pra casa fudido, pensando, caralho, que mundo merda que a gente vive e tal. Não, né, cara? Tipo, no caso da menina do pijama, da menina que roubava livros, é bem, tipo... você sai dali e, o mundo te dando uma visão um pouco mais... sabe? Um pouco mais em cima do muro da questão, entendeu? Não, e também tem uma coisa assim, o Menino do Pijama Listrado, eu até acho que ele artisticamente legal. Mas ele também ele foge do mesmo artifício de colocar a parada nos olhos da criança. E esse autor, depois que ele explodiu com o Menino Pijama Listrado, ele fez uma outra série de livros que é só disso, crianças em algum momento histórico escroto. E isso virou um... Caralho, maluco. Mas é o menino, ele tem um negócio que é dos meninos ingleses lá, que tipo Oliver Twist. Ele tem uma série, entendeu? E, porra, eu acho isso... Não, a Oliver Twist é foda, mas tipo assim, quando o cara pega isso e transforma numa marca... Aí é foda. Entendeu? Putz, é muito, sei lá, cara. É igual aqueles derivados de o Christmas Carol do, do... Já que a gente falou do Charles Dickens, né? Tem uns derivados daquele Fantasmas de Scrooge, né? Que aí é o cara que chegou ao ponto, né? O cúmulo de ter um que é o Matthew McConaughey, que ele é um mulherengo e ele revisita, ele vai revisitando o passado com os fantasmas dos relacionamentos dele. Caralho, essa foi uma comparação meio longe, cara. Não consegui acompanhar nada. Caralho, acho que não consegui também acompanhar. Não, porque você transforma meio que numa série, entendeu? Então, tipo assim, aí tem o original, né? Aquele texto original do Charles Dickens, que é famoso até, né? Que é o Ebenezer Scrooge. É, um conto de Natal, isso, esse é o nome em português. Que é o Ebenezer Scrooge, que é um cara, um pão duro, um mão de vaca. Um industrial inglês, que ele tem a visita de três fantasmas, e aí, enfim, toda essa crítica do Charles Dickens. Aí tem um filme retratando isso. Aí, como é domínio público, aí fazem um filme no presente. Aí daqui a pouco estão fazendo um filme com um outro aspecto. É, tipo assim, ao invés de ser um cara, um industrial, ele é um mulherengo, como é o Matthew McConaughey nesse filme. Cara, a adaptação desse conto eu só levo em consideração uma, com Bill Murray. Chamado Os Fantasmas Contra-Atacam. Nossa. E acabou. Tem a dos Muppets também, é muito legal. Não, pô, sabe de uma coisa que é tudo fugindo, fugindo fortemente do tema quadrinhos, mas ainda ficando em Segunda Guerra, sabe de uma coisa que eu não consigo... É jogo da Segunda Guerra Mundial. Tinha uma porrada. Cara, porque... Putz. Não, eu já joguei. Eu achava foda pra caralho. Tá? Mas hoje em dia... Falar que eu fiquei animado com esse Battlefield 1. Mas, cara, por exemplo, esse Battlefield 1 que vai sair, que é da Primeira Guerra Mundial. Cara, eu acho que Guerra Mundial até ok, porque não tem mais ninguém vivo. Mas a Segunda Guerra Mundial, cara, ela tá ali ainda, cara. Ela tá ali do lado, entendeu? Mas se for assim, então... Guerra do Gol... Guerra do Vietnã, tu também não consegue. Jogar? Eu nunca joguei nada do Guerra do Vietnã. Ah, tem uns Call of Duty que são aí no Vietnã. O Black Ops é no Vietnã. Não, não consigo, de jeito nenhum. Eu não... Cara, não sei. Eu acho que eu racionalizo demais a parada, entendeu? Ah, cara, eu não... É um jogo, tá ligado? É igual amigo nosso que no Call of Duty não conseguiu matar o Fidel Castro no jogo. Por caralho, é um jogo. Tu sabe quem é, né, Lula? Eu sempre errava o tiro, cara. De propósito. Eu não vou conseguir matar o Fidel Castro, tá ligado? Pô, era como se fosse. É igual matar o Robespierre no Assassin's Creed. Você não mata o Robespierre, você quebra o maxilar dele. Porra. Porra, mas é uma coisa que eu não consigo fazer, cara. Porra, eu não consigo. É um jogo, porra. Mas é o Fidel Castro, cara. Porra, eu sempre errava isso. Aí pra eu descobrir que pra passar de fase eu tinha que dar o tiro certo, eu fechei o olho e atirei, entendeu? E caiu uma lágrima, né? Quando... E aí você foi no banheiro. Não, mas eu fiquei feliz quando eu descobri que não era ele, entendeu? É uma cópia, né? Era um clone. Era um clone, o Fidel de verdade aparece lá. Graças a Deus, cara. Eu tava até um bom tempo atrás. Eu tirei uma foto, coloquei no Twitter. Cara, uma parada muito engraçada que eu tenho os quadrinhos antigos aqui que eu tava lendo. Uma história do Quarteto em que o Nick Fury ele simplesmente surta, entra na sala lá do Quarteto Fantástico, vai no armário 3 ali, pega uma máquina do tempo. Que no mundo do Quarteto Fantástico é tipo torradeira, tá do lado das torradas. E aí ele viaja no tempo, porque aquela coisa, vou matar o Hitler. Matar Hitler, né? Sempre. É, claro. E aí ele vai lá matar o Hitler, e aí também começa um outro clichê que a Segunda Guerra Mundial gerou, que é essa porra de matar o Hitler e fuder a história. Entendeu? E aí ele mata o Hitler, e aí acontece um mundo em que o Quarteto Fantástico não existe, os Estados Unidos não tem energia elétrica, e coisas assim. Ah, claro. Um dos. A gente tava falando de heróis da Segunda Guerra, um deles que a gente podia menção honrosa aí é o Nick Fury, né? Mas então, o Nick Fury ele entra um pouco nessa lógica que eu tava falando dessas revistas inglesas de contar histórias da guerra um pouco depois que elas acabaram. E o Nick Fury e o Comando Selvagem é um pouco isso. Se bem que isso vai ser reformulado mil vezes depois. O Nick Fury é um personagem que, cara, tinha que fazer uma genealogia do Nick Fury pra entender tudo que aconteceu com ele. Agora ele tem um filho que tem a cara do Samuel Jackson, que é o líder da SHIELD lá. Mas pera aí, o Samuel Jackson. Mas o. Caralho, calma. Mas o... Não é o Nick Fury do universo Ultimate, se não me engano. É um filho, um sobrinho dele, sei lá. Que tem a cara do Samuel Jackson. Não acredito. E também usa tapa-olho e também se chama Nick Fury. Então, considerações finais? Alguma coisa? Falta falar de alguém? Falta falar de algo? Não, tá tranquilo. Tranquilo por mim. Vale falar então, né, que após o fim dos quadrinhos, após o fim da guerra, né, a Era de Ouro, como o Vinícius falou, acaba. E aí começa essa Era de Prata, que vai ser o nosso próximo, né? A Era de Prata, que vai ser um temas aí de quadrinhos de podcast futuros.